Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia. A esta altura damos início ao programa Palavras de Esperança, hoje uma vez mais com o Sr. Padre António Loureiros, nesta sexta-feira, 21 de outubro. Muito bom dia, Sr. Padre. Obrigada pela sua companhia uma vez mais. Muito obrigado também, Beatriz. Muito bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos então abrir o nosso coração para podermos deixar que Deus nos interpele e nos renove interiormente, através da sua palavra, através da mensagem das leituras deste domingo. E como sempre, iniciamos a olhar para aquilo que se passa no mundo, algumas iniciativas. O que é que há para hoje a falar desta iniciativa? 1 milhão de crianças que rezaram o terço, uma iniciativa pela paz. Exatamente, tivemos no dia 18, foi uma campanha que se fez a nível mundial e que nós aqui na nossa paróquia tivemos a oportunidade de ter a Capela de Santana, também cheia de crianças a rezar o terço. Mas pensamos que este pareceu um momento muito agradável e também catequético para as nossas crianças da catequese, porque nem sempre têm a oportunidade de rezar o terço. Então vamos também repetir, como na terça-feira tivemos catequese, no sábado temos catequese e no domingo temos catequese, portanto esta semana vamos, em cada um destes dias, com as crianças da catequese e com as pessoas que se queiram associar, rezar o terço pela paz, participando nesta mesma campanha. Portanto é, no fundo, sensibilizar-nos para a oração, para uma oração mariana que tem Cristo e de fundo e a sua mensagem, a sua vida, e depois pela oração pela paz no mundo e, de modo especial, pela paz na Ucrânia. Então convido também quem quiser rezar o terço connosco aqui na igreja que está em obras, portanto, na Capela de Santana, às 17h15 no sábado e às 11h45 no domingo. Temos então a oração do terço pela paz com as crianças da nossa catequese. Muito bem, também tudo de olhos postos na Jornada Mundial da Juventude. Há notícias? Sim, tivemos esta semana algumas notícias que esperávamos já há muito tempo e que têm a ver com o custo de participação. Portanto, a inscrição para a jornada vai custar 235 euros para toda a semana, falamos de 1 a 6 de agosto do próximo ano, e isto inclui a alimentação, alojamento, transporte, seguro e o kit de participantes. Depois, eventualmente, deslocação até, isto é, em Lisboa, na jornada, depois haverá ainda a questão da deslocação, que teremos que depois resolver, com certeza, associando-nos à Diocese de Coimbra. Depois, para quem eventualmente não participa o tempo todo, se for só o fim de semana, tem um custo de 125 euros, e para os voluntários que estarão em Lisboa a ajudar, tem um custo de 145 euros. Está a ver que interessante esta dimensão. São voluntários, mas pagam como os outros, mas neste caso com um desconto de 50%, digamos assim. Faz sentido. É, exatamente. Mas o interessante é que todos vamos preparando-nos. Já há paróquias que estão a fazer algum sistema de angariação de fundos, algumas rifas, algumas coisas que vão vendendo, justamente para que os nossos jovens e adolescentes possam participar sem um custo excessivo para as famílias. Isso penso que é uma iniciativa muito positiva. Oxalá possamos ter também um elevado número de jovens que possam participar. O nosso objetivo também ao longo deste ano é fazer algo de caminhada com estes jovens que querem inscrever-se, para que depois possam aproveitar espiritualmente. Com certeza aproveitarão humanamente, culturalmente, sociologicamente, pessoas de cá, pessoas de outros países, tudo isso é de uma riqueza humana muito especial. Mas depois também a nível de fé, que possam também aproveitar e fazer uma experiência marcante, descobrindo que Cristo é também para os jovens de hoje. E que os jovens, como sempre dizemos e tantas vezes ouvimos, e o Papa também está cansado de repetir, são o grande potencial do futuro, também para a Igreja. Muito bem, e também de olhos postos, ainda falando da Jornada Mundial da Juventude, o concerto que vai acontecer no próximo dia 30 no Centro Cultural de Tábua, é assim? Exatamente, então vamos. Hoje já houve um concerto que engloba pessoas de toda a Diocese, que já foi em Coimbra, e então agora esse concerto, orientado com coro e orquestra, orientado pelo Padre João Paulo Vaz, que é o autor do hino da jornada, virá ter também um concerto aqui em Tábua. Portanto, no âmbito do nosso COTE, do COTE Jolitá e do COTE também de Montalto, portanto, Oliveira, Tábua e Ganil, que se juntam na organização desta iniciativa, então convidamos também todas as pessoas que possam participar. É também um momento de agregação de fundos para a Jornada Mundial da Juventude, de divulgação, mas, neste caso, também de convívio e de concerto e de alegria e de festa. Podemos, então, convidamos todos os nossos ouvintes para que possam participar, possam adquirir o seu bilhete. O Centro Cultural de Tábua também não é assim muito grande, mas, oxalá, possa estar totalmente preenchido e tenhamos um momento de força, da juventude e de muito ânimo. Certamente será um bonito espetáculo. E também, ainda vamos a tempo de chamar quem ainda não esteja na catequese, quem ainda o pode fazer. Exatamente, era quase dizia um último chamamento para a catequese. Há crianças que ainda não entraram, que não se inscreveram. Aliás, eu até vou detectando isso quando faço algum batismo e depois está o irmão que afinal já ainda não se inscreveu ou deixou de andar. Olha, venham todos. Eu acho que é importante. Vivemos num tempo em que a Igreja está a ser muito agredida nos meios de comunicação social. Estamos a ser... Então, mas vamos à procura daquilo que é bom. Que às vezes este problema, esta questão dos problemas que aconteceram e aconteceram no passado, diluem a imagem e enfraquecem a opinião interior. Pois não, vamos descobrir que é Cristo. A Igreja quer oferecer é Cristo. E Cristo está acima de todos os problemas e todas as dificuldades. Cristo é o Senhor. E claro que há problemas e há dificuldades. A Igreja é constituída por homens pecadores, mas também por homens que procuram o bem. E esse é que é o grande objetivo da Igreja, é poder ser no mundo sinal do Reino de Deus, ultrapassando as dificuldades que também tocam ultrapassar, porque somos homens. A Igreja não é a presença do Divino na Terra, é a transmissão do Divino na Terra, mas através de homens que são pecadores e às vezes também erram gravemente, infelizmente. Mas então vamos aproveitar este momento também positivo para a catequese, aqui na cidade de Oliveira do Hospital e também em cada uma das outras paróquias, para que a catequese possa ser bem realizada, possa ser com proveito e possa ser um caminho de interiorização da fé. Convido também este convite insistente da Diocese de Coimbra para que seja catequese e missa. A catequese sem missa, diziam no outro dia na reunião que tive com o seu bispo, diziam que é como construir uma casa sobre areia. Aquilo não tem solidez. A catequese sem missa. A catequese com missa é ir à procura dessa rocha de onde pode ficar uma opinião bem sólida de fé e de formação cristã e de encontro com Cristo vivo hoje também. Ficamos então com algumas informações importantes, e vamos passar para a liturgia, a primeira leitura, a que afirma que Deus não faz exceção de pessoas. Exatamente, é uma leitura do Antigo Testamento, portanto estamos no 30º domingo do tempo comum, no ano C. Então este é o livro do Eclesiástico, de Ben-Sirá, e que diz isto: o Senhor no juiz que não faz exceção de pessoas. A Bíblia vai repetir muitas vezes esta afirmação: Deus não faz exceção de pessoas. E se tivesse que fazer a exceção de pessoas, se fizesse, era a favor do pobre, do desprezado, do pequeno e do humilde. Nunca a favor do poderoso, do rico ou daquele que é mais importante que os outros humanamente. Deus vai sempre à procura do último, vai resgatar o último, vai à procura do necessitado. E por isso, nesta leitura, por exemplo, diz isso: não despreza a súplica do órfão nem o gemido da viúva. O coração, a oração do humilde atravessa as nuvens. E não descansa enquanto não chegar ao seu destino. Portanto, Deus está especialmente atento ao pobre, ao humilde, àquele que sofre, àquele que está em necessidade. Porquê? Porque quer o bem de todos, porque ama a todos. E é o Pai bom que ama o mais fraco, o mais frágil, aquele que padece mais. Esse é o que está, se pudéssemos dizer assim, tem um lugar privilegiado no coração de Deus. Porque, efetivamente, Deus ama a todos e cada um. Porque todos somos seus filhos e todos ante Deus somos iguais. Os homens fazem diferenças. Para Deus somos todos iguais, todos com a mesma dignidade, todos que merecem a mesma consideração e o mesmo respeito. Quando falta isso, pois Deus, no seu coração, pois quase quer compensar a falta de amor dos homens, pois acolhendo com mais carinho, se possível for, os que são mais desfavorecidos e mais desprezados nas sociedades humanas. Muito bem, passamos para a segunda leitura, o testemunho de São Paulo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, Sr. Padre. Olha que bonito, como eu gostaria de poder dizer a mesma coisa, não é? São Paulo, que faz esta leitura, esta segunda carta a Timóteo, sendo que está no final da sua vida, não é? Eu estou já a ser oferecido em oração, o tempo da minha partida está iminente, portanto chega, dá-se conta que está quase a terminar a sua presença no meio deste, e depois diz isto: combati o bom combate. Mas qual é o bom combate? O bom combate é o combate da fé. É o esforço de vencer o mal com a força do bem. É o combate para inundar o mundo com a força da palavra de Deus, com a presença salvadora da palavra de Deus. Esse é que é um bom combate. Portanto, é levar amor onde falta amor, levar paz onde falta paz, levar a Cristo onde os corações estão divididos e sem esperança. Portanto, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Isto é muito importante, eu guardei a fé. A gente às vezes não guarda a fé. Temos fé em momentos de fé, mas depois não guardamos a fé. Depois é um problema, uma dificuldade, abandonamos a fé, queixamos-nos, perdemos interesse, pensamos que não somos recompensados como desejávamos e perdemos a fé. E a fé pode desmoronar-se. E por isso eu gosto tanto deste São Paulo, que foi até ao fim, sempre, guardou a fé, ofereceu a sua vida, oferece a si mesmo ao Senhor. E foi o grande evangelizador e o grande missionário. Depois ele até se queixa neste episódio. Eu estou agora preso, estou preso. Ninguém me veio defender. Ninguém me socorreu. Mas diz, o Senhor esteve ao meu lado e deu-me força para que, por meio de mim, o seu evangelho fosse proclamado entre todas as nações. E pronto, e é isso. E depois diz, eu fui libertado da boca do leão, uma e outra vez, por esta presença do Senhor. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará salvação no seu reino celeste. Lerá ele pelos séculos dos séculos. Amém. Assim conclui esta leitura. Portanto, este testemunho de São Paulo, confesso-lhe, é o que testemunho que era o que eu gostaria de poder dizer de mim mesmo. Eu sou demasiado pecador e não sou capaz de dizer foi tudo bem, assim, eu esforcei-me sempre. Não, a gente às vezes tem um problema, fraqueja, depois esta entrega continuada de um dia e outro. Chega uma manhã que a gente está assim meio aborrecido e olha, não sei. São Paulo não. Foi cada um dia, outro dia, outro dia. Sempre sem desanimar. E quando vinha uma dificuldade, o Senhor salvou-me da boca do leão. Quer dizer, não me deixou, não fraquejei. Mas também diz, não foram as minhas forças. Foi Deus a atuar em mim. E este é o testemunho que nós precisamos de ver no mundo. Precisamos de ver cristãos que me digam a mesma coisa. Seu padre, eu estava ali a hesitar, mas fui forte e venci. E o Senhor me libertou. O Senhor me acompanhou. O Senhor esteve comigo. O Senhor pôs na minha boca as palavras que eu precisava de ouvir. Que bonito! Agora, quando nós vivemos uma fé e vivemos numa comunidade em que não há testemunhos de fé, que ninguém diz que Deus o ajudou, que Deus o salvou, é porque a fé é morna, é fria, não é convicta. A fé é convicta, comprometida, em que a pessoa, de algum modo, arrisca a vida porque a quer defender. Não é para que as coisas lhe corram bem. É para, como disse São Paulo, ser oferecida em libação, em sacrifício. Ofereço a Deus o sacrifício da minha própria existência, da minha vida, para que a sua palavra triunfe no meio do mundo. Para que a sua palavra seja conhecida. E é nessa luta difícil que os homens me abandonem. E fiquei sozinho. Mas o Senhor está aqui para me salvar. E Ele é a minha força. Ele é a razão da minha alegria. Ele é a razão da minha esperança. E por isso não me queixo. Ofereço-me ao Senhor. E feliz. Porque fiz o que tinha que fazer. E a minha recompensa é o Senhor. Nem é o aplauso dos homens. Nem é o elogio. Nem é agora melhores condições de vida. Não. É a recompensa do Senhor. E diz Ele... E me dará salvação no reino celeste. Portanto, é um homem que deu, como nós dizemos assim na linguagem comum, deu um litro por Cristo. E no final, a sua recompensa é o céu. É participar da glória do reino celeste. Portanto, não é uma recompensa intramundana. É a recompensa da fé, que significa participar da vida gloriosa de Cristo ressuscitado. Porque esse também deve ser o nosso horizonte. A pessoa de fé é aquela que se esforça por praticar o bem neste mundo, sabendo que a única e verdadeira recompensa é a glória do reino dos céus, como São Paulo. Oxalá eu e cada um dos nossos ouvintes, cada cristão, seja capaz também de participar desta mesma fé, que foi a fé de Paulo, que foi a fé de Pedro, que são as colunas de fé da Igreja, e que hoje a Igreja se mantém com a mesma fé. Pode haver bispos pecadores, papas pecadores, padres pecadores, não importa. A fé na Igreja é a mesma. A fé garante a fidelidade. A Igreja garante a fidelidade da fé na Igreja de Cristo. Hoje somos chamados a viver a mesma fé dos apóstolos. E essa fé é quando eu procuro. E oxalá também no final possa dizer, combati o bom combate, guardei a fé, o Senhor pode levar-me que parto em paz. Muito bem, assim partimos para a terceira leitura, a parábola do publicano e do fariseu que rezam a Deus. É verdade, aqui é uma parábola do Evangelho de São Lucas, em que Jesus conta uma história muito simples. O fariseu é o homem religioso de Israel. É o homem fiel. É o homem que cumpre a lei, que cumpre os preceitos. No tempo de hoje dizemos aquele que vai à missa e reza ao terço e faz tudo bem feito. Mas o seu coração está cheio de si mesmo. Pensa que por fazer isso é melhor que os outros. Tem mais mérito. Ele é que sabe e que Deus está com ele. O publicano é o desgraçado pecador. Publicano era aquele que se aliou com os romanos, que cobrava impostos aos compatriotas e pagava aos romanos, e que também se enriquecia à custa deste tráfico de cobrar e depois pagar o que cobrou, mas depois ficava também com uma parte do dinheiro, protegido pelos romanos e desprezado pelo povo de Israel. Então Jesus, para manifestar esta necessidade de ser humilde ante Deus, conta uma parábola. Foram rezar ao templo o fariseu e o publicano. O fariseu aproxima-se do altar e diz: Senhor, eu te dou graças, porque eu sou um homem bom, eu rezo, eu pago os impostos, eu louvo a Deus, eu cumpro a lei, eu faço tudo bem, eu jejuo quando é preciso, eu sou aqui impecável. Olha, dou-te graças, Senhor, porque não sou como esse pobre desgraçado que está lá ao fundo, que é um bandido que anda para aí a roubar os outros. Que era o fariseu, que tinha entrado e tinha ficado ao fundo. E o fariseu chegou ao fundo e disse: ai, Senhor, eu sou um homem pecador. A minha vida tem sido assim um pouco de desastre. Olha, ando aqui a enganar os outros. Senhor, mas olha, tenho aqui um momento de consciência e peço-te perdão. Senhor, ajuda-me a ver se a minha vida ganha direito, porque eu tenho sido injusto. Eu preciso de tu para me transformar, porque eu vejo que a minha vida está a caminhar por um caminho mau e não sou capaz de mudar. Senhor, ajuda-me, que eu quero fazer aqui alguma coisa de bom comigo mesmo. E dizia: meu Deus, tenha compaixão em mim, que sou um homem pecador. Conclui Jesus: eu vos digo que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e o outro não. Portanto, a oração agradável a Deus foi deste publicano. O fariseu encheu-se de si mesmo. A sua oração não chegou ao céu, foi dele para com ele mesmo. Encher-se de orgulho e de vaidade e julgar os outros. E depois conclui: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Portanto, todo aquele que se exalta a si mesmo, considera melhor que os outros, se vangloria pelas suas boas obras, pondo-se acima dos outros, no pedestal superior, esse será humilhado. Esse vai cair do seu pedestal. Esse vai bater com o nariz no chão. Esse vai reconhecer que afinal foi tudo engano, vaidade e mentira. E aquele que se humilha, que se faz simples, que se faz pequeno, o Senhor o exaltará e o fará grande, porque o seu coração entrou na verdade. A humildade é estar em verdade. A minha verdade é que eu sou um pobre, pequeno aos olhos de Deus. E quando eu me vejo assim, o Senhor me há de exaltar como Ele quiser. E se virmos na Bíblia, nos Evangelhos, Jesus tem sempre opção pelo último. O último será o primeiro. O primeiro será o último. Aquele que se faz grande será pequeno. Aquele que se faz pequeno, voluntariamente, será grande. O que quer dizer este ser humilhado, ou ser o último, ou ser o último? É aquele que esquece de si mesmo e serve os outros. Ama os outros. Não está a ofender-se a si mesmo. Opta por amar. O próprio Jesus disse: estou no meio de vós, não como aquele que é servido, mas como aquele que serve. O servo é que é o último. O servo, o último, é o que serve. Eu estou assim no meio de vós. Quando eu me ponho nesta atitude, sou capaz de fazer o que Jesus diz. Amai-vos uns aos outros. É grande aquele que ama. Não é grande aquele que é amado e reivindica mais sobre os outros, não. É grande aquele que ama. Aquele que se humilha, que se faz pequeno, se faz homem, aquele que perdoa. Quem é que perdoa? O que se faz pequeno e último. Aquele que é primeiro não perdoa ao outro, exige ao outro. Crucifica o outro. Julga o outro. Exige do outro. Está por cima do outro. Não. Aquele que é o último é capaz de perdoar. É capaz de não reivindicar direitos para si. É capaz de servir. É capaz de amar gratuitamente com um coração alegre. Por isso mesmo. Então o Senhor diz: todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então isto é um convite para mim. O que é que eu quero? Quero ser grande aos meus olhos, próprios olhos, aos olhos dos outros, ou quero ser grande aos olhos de Deus? Pois eu quero ser grande aos olhos de Deus, devo fazer-me o último e aquele que serve. Devo abaixar-me e lavar os pés. Esse é o modo de ser grande aos olhos de Deus. E se eu fizer voluntariamente, então descobrirei, como Paulo, que sou assistido pelo Espírito Santo, que o Senhor me arrancou da boca do leão, que o Senhor me deu a vitória sobre o mal. E tranquilo. E ainda que tenham que me julguem e me condenem, não me fazem mal nenhum, porque a minha recompensa está no Senhor. Eu diria que temos aqui um grande convite à prática cristã. Muitas vezes ouvimos esta expressão: ah, eu sou católico não praticante. Entendemos isto como: eu sou católico, mas não vou à missa. Mas realmente, é um convite é que eu seja católico praticante. O que é o católico praticante? É aquele que pratica a verdade da fé. É aquele que escuta a palavra de Deus, a acolhe e a põe em prática. O praticante, o católico praticante, não é propriamente aquele que vai à missa. É aquele que pratica a fé. Porque eu posso ir à missa e ser como o fariseu. Portanto, o que é que eu pratico? Orgulho e vaidade. Não, não. Praticante é aquele que se faz último e servidor. Praticante é aquele que ama o próximo e perdoa. Praticante é aquele que oferece a sua vida pelo bem do outro. Isto é como a mãe. Isto, o diálogo da mãe é muito fácil. É um exemplo muito bonito. O que é que faz a mãe? A mãe é praticante o amor. Ama o seu filho pequeno. Porque se não for a mãe a cuidar do filho, ninguém cuida dele. E a mãe pelo filho faça a última e a serva. E está de noite cansada e levanta-se e não pode dormir para tratar do filho. Isso é ser praticante. O teórico do amor diz: ah, é preciso perdoar, é preciso cuidar das crianças pequeninas, é preciso ir ao hospital com elas, mas está em casa a ver televisão e dá conselhos para os outros. Olha que história. Isto é fácil. Praticante. O que pratica o amor. Então, oxalá, nós também optemos por este caminho de sermos católicos praticantes, praticando a mensagem que Jesus nos transmitiu, acolhendo o que o Senhor disse e pondo em prática. Essa é a fonte da verdadeira alegria. Todos andamos à procura da alegria. Onde é que está a alegria? No dinheiro, no prazer, no sexo, não sei. Tudo ajuda a que haja alegria. Mas a verdadeira alegria está naquilo que Jesus dizia: acolher a minha palavra. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E nós somos cristãos sem alegria. Porquê? Porque não somos praticantes da nossa fé. Muito bem. Andamos sempre a mendigar. Então, olha, então convido o Senhor, olha, mas se quiser ser praticante da fé, faz-te último, faz-te humilde. Humilha tanto os homens para que Deus te exalte no seu reino. E fechamos com uma boa mensagem. Olhamos então para as leituras, esta é então a última mensagem, e vamos para a última parte do programa. Hoje escutamos sempre uma música, a sugestão do Sr. Padre. Hoje a música, o Santo António na Aldeia, de Cátia Guerreiro. Porquê esta música? Exatamente, olha, é uma coisa muito interessante. É um fado que vem musicar um poema do Sr. Feliciano da Silva, o meu paroquiano de Travanca de Lagos, que muito a par, mas é um senhor idoso, 92 anos, e que tem um poema que ele vai fazendo alguns livros de poesia, e ainda recentemente me ofereceu um livro de poesia, sempre uma pessoa muito simpática, muito acolhedora, e de repente dou-me conta que um seu poema de 1953, o Santo António na Aldeia, foi musicado por esta fadista, assim, de algum nome, não é importante, e que de repente vai recolher uma história muito simples de alguém aqui do nosso concelho, de Travanca de Lagos. Então, um grande abraço para o Sr. Feliciano, ele sempre que vem aqui, também participando aqui na Irmandade de São Pedro, uma pessoa assim muito, muito simpática e muito aprazível. Pois, um grande abraço de parabéns ao Sr. Feliciano e a todos os habitantes de Travanca e do nosso concelho, porque temos aqui um poema simples, já de 1953, mas muito interessante, que no fundo traduz a festa da aldeia. E nós em Travanca de Lagos temos também uma capelinha de Santo António, de onde fazemos sempre a missa de Santo António, e que aqui se traduz neste momento festivo que Cátia Guerreiro quis imortalizar então com este poema de alguém que é da nossa terra. Muito bem, vamos então escutar. O Santo António na aldeia, e numa noite de festa tudo salta para a fogueira. Quermesses, vinhos, petiscos, foguetes no ar a estourar. Toca a música no coreto, ela toca sem cessar. Tocam fox, tocam tango, a seguir uma marchinha. Dança o Manel com as Lourdes, dança o o João com a Rosinha, dança o Zé com a Suana, o Joaquim com a Conceição, dança o Toino com a Maria, dança o Luís com a Assunção. Não, Maria, acerta o passo, olha que me estás a trilhar, deixa lá e só ouve, o que a gente quer é bailar. Não, Maria, acerta o passo, olha que me estás a trilhar, deixa lá e só ouve, o que a gente quer é bailar. Para nós hoje é dia grande, por isso é só farrear, dançar bem ou dançar mal, que importa, tudo é dançar. É Manela que é reinar, isto hoje é que é folia. Vê lá tu com a Manela, que até dancei com a Maria. Tocam focos, tocam tango, a seguir uma marchinha. Dança o Manel com a Lude, dança o João com a Rosinha, dança o Zé com a Suana, o Joaquim com a Conceição, dança o Toino com a Maria, dança o Luís com a Assunção. Oh Maria, acerta o passo, olha que me estás a trilhar, deixa lá e sobe, o que a gente quer é bailar. Oh Maria, acerta o passo, olha que me estás a trilhar, deixa lá e sobe, o que a gente quer é bailar. Oh homem dos mil diabos, como conseguiste tu isso? Se ela não quis dançar, nem com Chico Carriço. Reina a alegria por todos, como outra não há igual. É assim o Santo António nas terras de Portugal. Marchinha, dança o Manel com a Lourdes, dança o João com a Rosinha, dança o Zé com a Suana, o Joaquim com a Conceição, dança o Toino com a Maria, dança o Luís com a Assunção. Toca fotos, toca um tango a seguir uma marchinha, dança o Manel com a Lourdes, dança o João com a Rosinha, dança o Zé com a Suana, o Joaquim com a Conceição, dança o Toino com a Maria, dança o Luís com a Assunção. Ficamos então com este belíssimo tema, Santo António na aldeia de Cátia Guerreiros, um tema bonito, especialmente, e será ainda mais bonito para as gentes aqui do Conselho de Oliveira do Hospital. Terminamos assim este programa, Sr. Padre. Muito obrigado, foi um prazer estar de novo convosco, aqui com a Beatriz. Saudamos também a Liliana, para que o seu caminho para ser novamente mãe lhe corra bem, possa ter aí uma nova criatura bem disposta e feliz. Pronto, e uma saudação a todos nós, também o facto de escolhermos esta música. Também estamos a dizer que a fé também se faz da cultura, do que é um património próprio da humanidade, do homem, que tudo aquilo que é bom, também a Igreja acolhe como bom, e eu pessoalmente, pois, com muito gosto, hoje podemos ouvir esta música. Então, uma boa semana a todos, e que o Senhor nos ajude, nos dê um bom domingo, e nos ajude a optar para, como Paulo, sermos católicos praticantes. Muito bem, marcamos então encontros num próximo programa. Muito obrigado, uma saudação. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.